Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Virgens suicidas em cidades centro-oeste. Estranha Nova York, urbano Armagedão. A paz, faroeste, comandos. Casais fugitivos em estradas desertas, moicanos, beatniks. Casais fugitivos, Bonnie and Clyde. Virgens suicidas em cidades centro-oeste. Italiana Nova York, gangster irlandesa black. Jovens milionários da web, lua subúrbio da NASA. Uma garota filha de chinês, americana vai me guiando. Uma garota sino-americana num vestidinho oriental típico vai me guiando. E marrenta vai me dizendo: foi mal, mas eu sou duplamente imperial. Vai me guiando por enigmáticas Paris, Texas, por extravagantes Paris Hilton. Vai me guiando por pesadelos, paraísos, abismos da vertigem americana, primitiva industrial, cinema do poder mundial. Mande um beijo pra Las Vegas, Hollywood, como vai? Beleza americana, beleza. Ao som da música Beleza Americana, que está no disco do Dado Villa-Lobos e que vocês já puderam notar, conta com a participação do Fausto Fawcett. A gente abre esse terceiro bloco do Sucesso Pop Mix do mês de junho. Daqui a pouquinho a gente ouve mais uma desse álbum do Dado, no caso, cantando ao lado da Malu Magalhães. Já rolamos a primeira lá no primeiro bloco também do programa. Agora a gente escuta novamente aqui BDI, que eu rolei no programa passado por conta dessa nova fase da banda de Liam Gallagher, que chega ao disco novamente, no caso o segundão, que sai agora dia 10. O nome do álbum é Bi, e a gente confere na outra oportunidade, no outro programa. Eu mandei as duas que eles haviam divulgado, né, desse disco novo, que tem uma capa também muito bacana, e a gente confere agora. Eu acho que acaba sendo uma das melhores, mesmo se não for a melhor, desse disco do BDI, Flicker of the Finger, e depois tem Pat Smith cantando The Who. Jenga, tear a million of you to pieces. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Don't you all fade away? So I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation. My Generation, um hino do rock, um hino de toda a cultura pop na voz de Pat Smith, mas que ficou imortalizada mesmo na voz de Roger Daltrey, do The Who, enfim, é um hino. My Generation, que andou sendo muito tocada e lançada em alguns DVDs, inclusive também pelo Oasis, banda que tinha o Liam Gallagher como cantor, mas que agora está à frente de uma outra banda de nome BGI e que foi a banda que abriu essa sequência aí com a música Flick of the Finger. Agora a gente continua a revisitar a trajetória do Pop Mix, né? Pop Mix completando 10 anos, e a gente tá indo ali também nos primórdios do Pop Mix, né? No pré-Pop Mix, enfim. E já rolamos um trecho de uma entrevista com o Lobão, e agora uma entrevista com o Nazi, ex-vocalista do Ira, né? Porque depois que saiu toda aquela faísca entre ele e os outros componentes da banda, o Ira se dissolveu, mas em 2001 eu entrevistei o então vocalista do Ira em São Paulo, e ele falou sobre o The Who também, sobre o Ira e tudo, mas como a banda foi influenciada pelo mod britânico, e ele fala sobre o The Who nessa entrevista. Vamos conferir um trechinho. A Quick One do The Who teve uma influência na capa do Vivendo e Não Aprendendo? Teve sim. Inegavelmente. Inegavelmente. É a banda que mais se inspirou, além do The Jam? É, pela sinceridade dela, por ela levar suas ideias às últimas consequências, não foi nem o lance de chupar a musicalidade, mas dar dinheiro nessa fonte. Exatamente. influência, as influências, sabe, Son Mod, que isso que uniu muita gente no Ira a partir de 85, a cultura de ouvir bandas como Kinks, Malfaces e Beats, né? E essa coisa dela, essa rebeldia com classe que o Derru deu, né? Fazia uma música extremamente agressiva que influenciou e foi venerada, foi a única banda dos anos 60 venerada pelos punks. Os punks acabaram com todas as bandas, menos o Derru, né? Por quê? Porque eles, sem perder a elegância deles, falavam sobre a angústia, sobre a incerteza e até com uma coisa que hoje em dia muita gente fala, às vezes, sem saber sobre o Ira, ingenuidade. Eu falo muito que nossa música é ingênua. Hoje em dia eu penso e falo assim, pô, que bom, eu não sei nem se ingênuo é ruim. Eu acho que algumas coisas é ruim ser ingênuo. Você nas suas entrevistas sempre deu a entender que o Ira tinha um lado lírico, não que isso fosse ingênuo. É, mas eu até questiono, eu acho que ser ingênuo, por exemplo, votar no Paulo Maluf, achando que ele faz, isso é uma ingenuidade que eu acho negativa. Agora, você ser ingênuo perante a vida, você acreditar em valores bons como boas músicas antes de boa produção, né, como a gente está falando do Belém Sebastião, então eu acho que eu sou ingênuo mesmo. Entrevista com o Nazi, gravada há uma década atrás, já que o Pop Mix continua aí olhando para a sua trajetória e a gente, ao longo aí dos próximos programas, vai pincelar aqui e ali alguns desses momentos. Vem uma exposição de fotos, vem livro, vem muita coisa, vem um filme assinado pelo Daniel Dias com alguns momentos e meio que contando a história do Pop Mix. Mais detalhes também no nosso site popmix.com.br. Agora a gente aproveita aí a entrevista com o Nazi e confere Ira ao vivo com Dias de Luta naquele bem sucedido acústico MTV que o Ira gravou. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou um filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. Depois de muito tempo comecei a refletir nos meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Se sou eu. essa canção. O que cantarei depois? Canta depois. Aí Ira com Dias de Luta ao vivo, e agora vocês ouvem Conan Mukasin, artista que é de origem da Nova Zelândia, que eu conheci na Half Trade quando eu entrei na loja em 2010 e me deparei com um rack preparado pelo sempre atento staff da Half Trade com alguns lançamentos, e esse disco de capa amarela, digipack, super bonita, me chamou a atenção. Please Turning Me Into This Net, Conan Mukasin, que é esse artista que eu já salientei da Nova Zelândia, muito bacana, e que tem o seu som definido como psicodélico. Psicodelia pop, é com ele que a gente encerra esse bloco do sucesso Pop Mix. Vamos lá, Conan Mukasin. Thank you. Sucesso Pop Mix.